Este é o Segurança Legal, episódio 367, gravado em 21 de junho de 2024, Instituto Aaron Swartz. Neste episódio, entrevistamos Lucas Lago, do Instituto Aaron Swartz, sobre o papel do ativismo digital no mundo contemporâneo. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart. Gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, onde você pode ver os vídeos gravados aqui desse podcast, e também no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Também recomendamos o blog da Brown Pipe, se você quiser saber um pouco mais sobre as notícias e ficar bem informado sobre as notícias da área de segurança da informação, direito da tecnologia e proteção de dados, fica lá no show notes o link para o blog da Brown Pipe. E também no próprio blog você consegue, se quiser, se inscrever no nosso mailing semanal, no qual você recebe no e-mail, né, algumas das principais notícias publicadas lá no nosso blog, né? Então, hoje, como temos um convidado, vamos então agora direto para a entrevista feita com o nosso amigo Lucas Lago. Bem, já estamos então de volta com o nosso convidado, nosso amigo Lucas Lago. O Lucas Lago é um tecnologista de interesse público com mais de uma década de experiência em desenvolvimento de software, criador do projeto 7C0 e ex-aluno do Media Democracy Fund. É também membro ativo do Instituto Aaron Swartz. E dentro desse instituto, o Lucas representa a organização em grupos de trabalho, tanto na Coalizão Direitos da Rede e quanto na ISOC Brasil. Seu trabalho se concentra na divulgação da tecnologia, especialmente em segurança digital e tecnologias eleitorais. Seja bem-vindo ao Segurança Legal, Lucas. Tudo bem? Tudo certo, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando aqui do podcast de vocês. Eu sou ouvinte assíduo do Segurança e feliz de estar aqui hoje. Legal, a gente fica muito feliz de contar com o teu tempo, com a tua participação. Nesse momento, acho que a primeira pergunta tem a ver com isso, né? Você sabe que eu estava lendo ontem, até uma coisa bem, bem fora, assim, eu estava lendo um cara chamado Peter Singer, que ele fala sobre a questão da proteção animal, tem um livro chamado Libertação Animal. E ele falava do papel dos ativistas, da importância do papel dos ativistas para a causa animal. E aí eu pensei, mas amanhã a gente vai falar com o Lucas, né? Eu vou perguntar para ele o que tu acha do papel do ativismo hoje em dia, em relação à tecnologia, claro, né? E levando em consideração que no mundo atual as novas tecnologias, de maneira geral, elas são tão intensas e fazem parte tão fortemente na vida de todos. Como é que tu vê o papel dos ativistas e dos divulgadores científicos na área de tecnologia hoje? Acho que é um papel muito, muito complicado, porque a gente fica responsável por empurrar as coisas pro lado que é contra o lado mais hegemônico aí das grandes empresas, Big Tech principalmente, né? Então é um negócio muito de ter o papel de dar murro em ponta de faca, de apontar aonde as coisas tecnicamente não funcionam às vezes, e às vezes onde elas tecnicamente funcionariam, mas o resultado não é exatamente o que as pessoas imaginam que seria desde o... porque se compra muito o marketing da Big Tech, né? Então o nosso papel é um pouco trabalhar para falar, não, peraí, isso aí é propaganda, não é de verdade, ou isso aí é de verdade e é muito pior do que você imagina. Então o nosso papel é um pouco esse. Esse é de verdade, é muito pior do que você imagina, é complicado, né? E também até um pouco, eu acho que os ativistas, né, os divulgadores, eles vêm sendo meio que desacreditados ao longo dos últimos tempos, assim, né? Tu nota-se, ou sempre foi assim na tua visão? Da área que eu sou mais atuante, eu acho que teve um processo, principalmente no meio de tecnologias eleitorais, né? Teve um processo muito complicado de descrédito da divulgação científica e dos cientistas. E na área de segurança, nem tanto, porque é uma área meio arcana, assim, meio que o pessoal não tem muito conhecimento, então acaba ficando por fora. Mas, no geral, tem um descrédito do papel do especialista, né, nas discussões, assim. Então, a gente percebe bastante isso acontecendo. E aí é onde a gente tenta trazer, tipo, a discussão técnica e tentar falar, olha, pô, a gente não é... A gente tá tentando apontar para isso aqui por conta desses elementos, por conta dessas coisas. Então, a gente tenta trazer, forçar bastante o lado técnico. E só trazendo aqui, isso é um papel que a gente, do Instituto Arnold Schwartz, eu sei que eu tô adiantando um pouco isso da roda, mas a gente tenta fazer bastante esse ativismo por um lado técnico, por um lado mais da tecnologia mesmo, de sermos tecnologistas e ativistas ao mesmo tempo. Porque existe muito ativismo que é super... É um ativismo bem feito, mas ele não é feito por pessoas técnicas da área da computação, é feito por técnicos do direito, de outras áreas. E então a gente tenta trabalhar no nicho de nós somos ativistas e sabemos como isso aqui funciona de forma bastante específica, assim, por dentro. Legal. Beleza. Lucas, primeiro queria te dizer que o Guilherme falou no início ali que tu tem 10 anos de experiência com o Dev, né? Uma coisa parecida. A gente não perguntou a tua idade. Mas olhando tua cara, eu acho difícil que tenha esses 10 anos aí, tá? Eu acho que... Não sei não, cara. Tu me parece mais jovem do que... 10 anos? Deixa eu pensar, cara. 10 anos, tu devia estar com o quê? Com uns 12? Olha lá. Não, pô. Que idade tá, cara? Que idade tá? Agora eu quero saber. Eu tenho mais que 35. Ah, vai descansar? Sério, meu? Sim, vamos manter por aí. Poxa! Não, então tá bom. Eu tava duvidando esses 10 anos de experiência aí. Mas isso é profissionalmente, porque se for considerar o primeiro código que eu escrevi, eu escrevi com 10, 11 anos mesmo. Porque eu ganhei um computador do meu pai, tipo um Commodore, alguma coisa. Ah, que legal. Que vinha com um livro, com os códigos, aí eu copiei. Ah, então você já tá com quase 40, cara. Tu tá com quase um Commodore, tu já tá com perto dos 40 aí, bem pertinho, na verdade. Um Commodore, sim, sem dúvida. Tu teve esse, Vinícius, ou não? O Commodore, não. É que eu comecei a mexer com 8 anos. E aí foi o primeiro foi um MSX. Era da Gradiente na época. Meu Deus, 20... Não. É, 28K de memória. Mas tu gravou software em fita cassete, então? Sim, claro. Sim, gravei. E tentei muitas vezes carregar da fita cassete. gravar é tranquilo. A questão é carregar da fita cassete. Para, assim, tipo... aquela coisa de jogo. Eu tinha jogo em fita cassete. Primeiro, eu tava te falando nisso que eu tinha um... Eu gosto de simulador de voo, né? O primeiro simulador de voo que eu usei na minha vida foi no MSX. E ficava numa fita cassete. Tinha que carregar aquela porcaria inteira. Cara, Deus do céu. Enfim, mas Lucas, voltando assim, ó. A gente começou a conversar. Essa conversa surgiu de uma troca nossa que volta e meia... Assim, a gente passa um tempão e troca umas mensagens. Aí eu te perguntei, tá, a gente falou de um outro assunto. E aí, assim, e aí, cara, como é que tá? Daí tu falou que tava no instituto. Assim, cara, topa gravar, né? E a gente acabou, eu falei pro Guilherme, o Lucas tá no Instituto Aaron Schwartz lá e tal. Vamos gravar com ele. Daí o Guilherme topou de cara, eu te fiz o convite. E, cara, essa figura, assim, muita gente que eu conheço da área de TI não sabe quem é o Aaron Schwartz. Sim. Ou Schwartz. É, aí tem que ver como a família... A discussão, tá? E o Instituto Aaron Schwartz, né, aqui no Brasil... nos disse antes da gente conversar que ele é único, ele é assim, existe no Brasil. Eu achei que fosse já o braço de algo que existisse internacionalmente, né? E que me deixou mais surpreso ainda, né? Estar no Brasil, isso é uma iniciativa, né, única, assim, nesse sentido, né? E então, assim, nos explica um pouco quem foi o Aaron Schwartz, por que ele é importante para a internet, né? E qual é o papel do Instituto, ou seja, qual é a ideia do Instituto aqui no Brasil? Não, beleza. O Aaron é, tristemente, um cara que que sumiu um pouco, mas ele foi um cara que ele foi absolutamente ativo em muitas, muitas diferentes áreas fundamentais para a internet, né? Desde que todo mundo que escreve usando Markdown, ele estava lá no meio desse rolê. Todo mundo que já viu alguma coisa no Internet Archive, ele tá lá no começo dessa discussão, lá no meio. Ele ajudou com várias coisas dentro da Wikipedia. Então, ele tem diversas atuações. E como eu tava comentando, né, da gente querer ser ter essa discussão ativista e técnica ao mesmo tempo, o Aaron Schwartz é um exemplo muito grande pra gente disso, né? Porque ele era um cara... Ele era um programador, ele sabia escrever código, ele era tipo um cara que fazia isso da vida, mas tudo que ele fazia, ele tinha esse olhar de tipo, falando, peraí, isso aqui, qual a relação disso aqui com a sociedade, né? Então por que isso aqui é importante? Uma das grandes atuações dele foi no SOPA. Contra o SOPA, né? Que era a lei antipirataria americana, o Online Piracy Act. E que ele foi um dos caras que liderou a campanha contra isso, né? Que era um projeto de lei para ampliar ali o direito autoral nos Estados Unidos para muito e ameaçava, tipo, liberdade de expressão e tal. Então, assim, o Aaron tava lidando com ativismo contra isso e do jeito dele, né? Então, ele construiu sites contra isso, ele levantou dados, ele fez esse tipo de trabalho. Então assim, ele tem esse... Todo esse ativismo dele é baseado muito em o que dá pra fazer de efetivo com o que eu sei fazer. Então, eu sei programar, então eu vou fazer meu ativismo com programação. Isso é uma coisa muito interessante do Aaron, né? E pra quem conhece o Reddit, ele também tava lá no começo desse fórum também. Então, é muito difícil usar alguma coisa na internet que não tenha um dedo do Aaron em algum momento. Até o esquema de feed, né? O RSS, ele tava metido. É. Sim, ele mexia. Se você tá ouvindo esse podcast pelo seu agregador, é graças a ele também, né, Lucas? Eu não sei até que ponto se foi ele que desenvolveu, ele trabalhou junto com uma equipe, mas eu sempre soube que ele tava diretamente envolvido no RSS, né? Sim. Então, o Aaron, ele tem muito pouca coisa que você olha e fala, beleza, isso aqui foi o Aaron Schwartz que fez sozinho. Ele era um cara que tava sempre junto com uma galera fazendo coisas. E se você pegar, tipo, a biografia dele, você vai ver que ele, tipo, passava por meio de diversos grupos e sempre era convidado por um grupo pra ajudar com alguma coisa, ia lá, se metia, fazia, tipo... Então, eu acho que, assim, tem poucas coisas que você fala, isso aqui é o Aaron que fez, sentou um dia, fez sozinho. Ele era um cara que fazia muito pouca coisa assim, ele era um cara de fazer parte de várias equipes e tal. E talvez a coisa que ele tenha ficado mais famosa é a questão que ele teve com a JS Tor, que é uma editora, né? É uma editora, né, de artigos científicos. É. Enquanto ele estava no MIT, ele tinha o acesso aos artigos, todos os artigos dessa editora, e ele decidiu que, como ele tinha o acesso, ele ia fazer o download de todos e publicar na internet. Então ele subverteu um pouco o que significava ter acesso aos documentos. Muita gente fala que ele hackeou a JS Tor. Não, ele tinha acesso e fez um raspador. Isso não é... Em nenhum momento ele invadiu o sistema dos caras e tal. Ele tinha um acesso por ser do MIT e usou esse acesso de forma que a empresa não concordou com ele depois. E por causa disso ele foi bastante perseguido, inclusive pelo FBI nos Estados Unidos e tal. Então ele teve uma perseguição gigante e isso levou ele a tirar a própria vida. Então é um cara que levou a ideia dele, que era um ideal que ele tinha de que a informação tem que ser livre. E ele levou isso em todo momento na vida dele, em toda oportunidade que ele tinha, ele atuava em cima desse ideal. E isso levou isso até as últimas consequências mesmo, assim. Foi essa tragédia, né? Porque ele teve envolvido... Eu tava dando uma navegada, né? Pra ver como eu entrego minha idade também. Estava navegando na internet ontem, lendo um pouco sobre a história dele, e me deparei com uma foto dele com o cara do Creative Commons, né? o Lessig, né? O Lawrence Lessig. E eles tiveram. E o Lawrence Lessig foi. Hoje a gente olha o site do. De vocês, do projeto, e tem lá, né, do Instituto aqui, estou baixando o Creative Commons ali, né, os nossos podcasts também são publicados, né, com essa licença de Creative Commons, então ele teve uma participação muito grande, e a tragédia da vida dele teve diretamente relacionada, estava diretamente relacionada com a questão dos direitos autorais, né, e ele teve bem essa relação, e eu acho que me parece que o Instituto hoje também tem essa preocupação, né? Sim, a gente... Não seria possível montar um instituto que tenta levar o nome do Aaron Swartz sem se preocupar com esse tipo de disputa, né, em relação a direitos autorais. Mas o Instituto ainda tem mais uma grande influência, né, que faz a gente lutar bastante contra isso, que é a origem do Instituto, que a gente é a gente é a última decisão do Partido Pirata Brasileiro. Então, em 2022, o Partido Pirata, ele encerra as atividades, e o encerramento das atividades do Partido Pirata cria o Instituto Aaron Swartz. A gente é o resultado da continuação, a gente tenta ser também a continuação da luta do Partido Pirata no Brasil. Então, assim, direitos autorais é realmente uma coisa que a gente tem bastante interesse em discutir e debater, né? Então, por dois caminhos bem diferentes, assim. Esse lance do... Só voltando um pouquinho, Lucas, ali na questão dos papers, né? Que o Aaron extraiu, né? Raspou, porque ele, de fato, ele não invadiu... O acesso que a gente tem hoje aos periódicos dentro das universidades, né? Continua do mesmo jeito, né? Continua, né? Tu tá lá na universidade, tu tem acesso aos periódicos e tal. Se não tá, tu não tem acesso. E mesmo assim, a universidade tem que pagar uma grana por esses portais, assim, não é de graça. E o que é interessante é que, normalmente, a pesquisa é feita com grana do governo, com grana pública, e aí os professores, né, os alunos, mas fazem o trabalho, fazem a pesquisa, divulgam, né, e já é difícil conseguir dinheiro para pesquisa. Aí tem que publicar, aí tu publica, aí quando tu publica, foi-se, né? Tipo assim, se tu quiser, tu mesmo, teu próprio artigo de volta, tem que pagar $40, $50 por um artigo, né? Por um artigo. Sim. Então assim, é interessante com essa volta que o pessoal dá de meio que... Não é, isso não é bem direito autoral, isso é meio que se apropriação de direito autoral. Mas, né, assim, termos legais talvez esteja ok, mas em termos morais não sei se isso é bem, se é muito correto, né? Sim, e é muito interessante que se você pegar a origem da disputa do Aaron Swartz sobre papers, né, ele tem o Guerrilha Open Manifesto de Acesso Aberto Manifesto. Eu não sei como é que seria a tradução, mas Guerrilha Open Access Manifesto. E nele ele fala, por exemplo, sobre o Sul Global. Ele fala sobre o fato que quando você coloca esses papers atrás de um paywall, atrás de uma cobrança, você cria um desbalanço de poder entre o Norte Global e o Sul Global, porque existe uma questão de acesso a recursos diferenciada nesses polos, né? Então, você vê que é um cara que, ao pensar nisso, né, ele tem o manifesto dele, ele começa falando que informação é poder, que é tipo uma informação absolutamente filosófica. Disso ele chegou na conclusão que o que ele tinha que fazer era escrever um script pra raspar papers e publicar isso na internet. Então, ele foi um cara que vai do filosófico, da ideia de escrever um manifesto, a ideia de escrever uma peça de código. Então, tipo, é um cara, tipo assim, muito, muito diferente do que a gente tá acostumado a encontrar, assim. Foi uma perda gigante pra humanidade, assim. E você colocou uma coisa muito interessante sobre essa raspagem, o scrapping, né? É a relação de como a IA faz isso hoje, né? Sim. Que, assim, é um negócio que eu, pessoalmente, e todo mundo do Instituto também, hoje em dia, OpenAI, Microsoft, Facebook, todo mundo que tá desenvolvendo o seu grande modelo de Large Language Model, faz o que o Aaron fez. E são celebrados, e são investidos, e recebem... tem a capacidade de chegar e falar que precisa de $6 trilhões para conseguir... melhorar o desenvolvimento do seu modelo. E lá em 2012, quando o Aaron fez a mesma coisa, o que teve foi perseguição e assédio judicial. E quando o objetivo do Aaron era raspar os negócios e tornar público. E não tinha um objetivo de fazer grana depois, de montar um império em cima dessa inteligência artificial, né? Então, muito revoltante ver que o mesmo expediente que o Aaron fez de ir lá e raspar o que tinha comprado para ter acesso é tratado de forma tão diferente quando é um ativista que faz e quando é uma corporação gigante que faz, né? Então. Ontem mesmo, né, Vinícius, a gente tava. Chegou, um ouvinte mandou para nós uma notícia do teu buscador lá, Vinícius, o Perplexity. Não, o Perplexity. Né? Que conta pra nós aí, Vitor. Tu lembra do... Sim. O Perplexed AI, ele é uma ferramenta... Eu conheci por uma pessoa que me indicou ela, fui dar uma olhada, e ela usa por baixo, se quiser, né? Usa o GPT, assim como outros modelos. E ele é paga também, mesmo lance do ChatGPT. Só que a sacada dela, né? Era que ela faz pesquisa na internet e te traz as coisas referenciadas. Coisa que o GPT até o 4 não fazia, o ChatGPT. E parece que agora o 4O parece que faz, embora eu não uso muito, então eu uso mais o Perplexed mesmo. E, só que o Perplexed, eles não só fazem esse scraping, né, daquilo que já foi treinado, faz o scraping na internet, em tempo real, né? E eles começaram a fazer, eu acho que desde o início tem isso, agora eu não lembro se foi... Quando eu comecei a usar já tinha isso, eles têm o Discovery, que é uma parte de notícias curadas pelo pessoal da Perplexity, mas usando AI e fazendo scraping na internet. E então, saem várias notícias lá, realmente é bem relevante, assim, a parte de tecnologia, até às vezes tem umas coisas diferentes, assim, mas a parte de tecnologia realmente é bem relevante. Só que eles estão pegando informação de trás de paywall, eventualmente, sabe-se lá como, né? Se estão pagando as fontes com uma assinatura normal e fazendo scraping mesmo assim, né? Que nem exatamente como o Aaron fez, né? E eles começaram a incomodar agora algumas empresas. Uma delas é o New York Times e a outra é a Forbes, por uma matéria específica que eles falaram do uso de IA para o Eric Schmidt lá, que era o CEO da Google, né? Que saiu dizendo que a Google tava com uma IA, não sei o quê, que era perigosa, não sei. O cara tá numa empresa botando IA em drone de guerra, tá? Drone pra matar a gente. Então, dá pra ver que o cara tava muito preocupado mesmo com a IA. Sim. E a preocupação dele era bem fundamentada. Mas o que chama atenção é o fato que... essa frase que tu colocou, cara, que hoje, né, essas empresas fazem o mesmo... Usam o mesmo expediente que o Aaron usou. E, de fato, eles usaram a internet, tudo que tava aberto... E mais um pouco para treinar os modelos. Esses modelos não são de graça, tu tem que pagar para usar os modelos. E ainda por cima, tu tem esse acesso em tempo real à informação. Mais um detalhe, né, Vinícius? A própria Perplexity, disseram que Perplexity estava violando esse acordo de cavalheiros que tem, que é o robots.txt. Robots.txt, aquela coisa. Não olha, mas assim, se tu quiser, não vai ter nada que impeça além daquela declaração do robots, mas assim, todo mundo... Agora não sei mais se todo mundo, pelo visto, não, né? Mas é mais complicado ainda, parece, né? Sim, toda IA, e principalmente esses LLMs mais famosos, assim, parece muito que eles violaram bastante direitos autorais, inclusive de Creative Commons e de licenças abertas, né? Que tem muita licença aberta que você fala, isso aqui tá disponível para qualquer pessoa usar, mas você não pode fazer dinheiro com isso. Se você pegou isso aqui de graça, você vai usar isso para fazer coisas igualmente gratuitas. Então, eu não sei, por exemplo, se o ChatGPT acessou alguma coisa que eu tenha colocado... O ChatGPT, não. O... Perplexity? A versão da Microsoft. Não, a versão da Microsoft que acessa o GitHub. Copilot? Copilot, isso. Copilot. O que acessa o GitHub é o Copilot, sim, que foi treinado isso. Com... Sim. Mas se tava no GitHub e se tava aberto, assim, eles falaram meio que... Eles mesmos falaram que eles usaram. Isso, se tava no GitHub público. Agora, os fechados, eu não sei. Aí eu não vou acusar também, porque... É, mas assim, mas os abertos com qualquer licença eles usaram, porque uhum. tem licenças que não permitem uso para fins que deem lucro por outro lado e tal. É, então... Não vou acusar, tá? Mas se eu tiver que chutar, eu digo que usar. Exato. Independente de licença. O meu palpite também é que eles não olharam licença. Então, tava assim, aberto, foi. É muito complicado e assim, pra gente do Instituto Arnold Schwarz é muito dolorido, porque a gente tem como exemplo de que quando foi feito isso pra criar uma biblioteca gratuita, o negócio mais good vibes que existe, assim, falar tipo, a gente quer que conhecimento seja acessível pras pessoas. Virou uma discussão, um assédio judicial gigante que levou uma pessoa a tirar a própria vida. E agora a Microsoft faz isso pra ganhar bilhões. E aí, fala, pô, machuca bastante a gente. Uhum, claro. Cara, já que a gente entrou nesse assunto de IA, tá? Como é que tu já colocou um pouco como tu percebe nessa perspectiva do próprio Instituto, nessa própria ideia que existe no Instituto, né? Na filosofia que existe por trás do Instituto. Como é que tu vê o desenvolvimento atual da IA, tá? E se tu acha que isso está sendo feito de maneira ética, se as pessoas estão cientes dos riscos envolvidos nisso, qual é a tua visão, como é que vocês discutem hoje no Instituto com relação a isso? A gente tem poucas coisas diretamente sobre IA no Instituto ainda. A gente está elaborando, e aí é uma coisa que eu estou devendo, a gente está elaborando um posicionamento sobre essa questão do direito autoral, dessas páginas e como isso é fazendo um paralelo mesmo com a história do Aaron. A gente tem um pouco sobre como isso vem sendo usado. A gente participou um pouco de discussões sobre isso sendo usado para fazer identificação, como é que fala? Biométrica? Identificação biométrica, uso pela polícia e uhum. esse tipo de coisa. Isso muito com o pessoal da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira. A gente participou com eles na Crypto Rave de um painel. Mas assim, sobre IA, aí é uma posição minha e não tanto do Instituto. Eu fiquei muito feliz quando eu vi um artigo falando que a gente chegou no limite da IA e, tipo, talvez as coisas não melhorem tanto daqui pra frente. Os LLMs não fiquem tão melhores daqui pra frente, porque isso entrou num loop de que parece muito uma bolha que vai estourar a qualquer momento, que me lembra muito quando eu discutia blockchain e estava nessa questão da bolha, e depois o negócio hoje em dia desapareceu de quase toda a discussão possível. Mas eu acho que IA tem essa coisa de, tipo assim, parece muito útil, mas quando você começa a usar, ela às vezes tem tanta limitação que te coloca no meio do caminho que você fala, pô, não é tão útil quanto parecia. E ela cria, às vezes, uns problemas que você não tinha antes. Então, eu ainda tenho muito problema com usar. Apesar que eu uso o Copilot para programar, principalmente porque o Copilot ele é muito bom quando você é um programador que não é muito bom. Então, ele te ajuda muito. Então, como eu sou um programador medíocre, eu adoro. Ele me ajuda demais, mas eu imagino que programadores bons não se sintam muito à vontade com ele, porque ele erra muita coisa que eu também erraria. Você sabe que agora eu lembrei você falou do blockchain, né, dos NFTs, né, e aquela febre toda lá dos NFTs, era um negócio, até a gente gravou aqui um episódio, Vinícius, não sei se gravamos, né, sobre NFT, gravamos, eu acho, né, ou sobre blockchain, mas não lembro, acho que foi sobre NFT, e a gente tava meio perplexo, até tem que ouvir de novo aquilo pra ver se a gente acertou, mas a gente meio que foi numa linha do tipo, isso não faz muito sentido, né? E claro, fazia menos sentido do que, bem menos sentido do que se pode falar hoje sobre IA, né? Guilherme, mas, oi? Episódio 274. Quando foi? Foi em 26/3/2021. Ah, legal. Tá. Pra tu ver. 274. 3 anos, né? A hype que era daquilo e 3 anos, e hoje é um negócio que, né? Cara, mas vai dizer que NFT, agora, eu não sei se vocês viram, Essa semana passada, ou essa semana eu ainda vi, mas no, na pior das hipóteses foi na semana passada. O famoso disco do Wu-Tang Clan, tá? Que aquele... Não sei quem é. É uma... Wu-Tang Clan é uma banda. Procura depois aí no Tidal, tem, ou no Spotify. Não conheço. Esses caras são quase uma religião, assim, saca? A galera que acompanha eles. E teve aquele... Lembra? Esqueci daquele cara que foi preso, que ficava comprando direito de medicamentos que não valiam nada e como tinha gente usando, aumentava lá em cima o valor, cara. Eu vou pegar o nome dele aqui e já falo pra vocês. Mas deixa eu contar a história, eu libero vocês e eu vou procurar aqui. E esse cara que comprava os medicamentos, fazia essas sacanagens, hein? Baita, um desgraçado, ele comprou o disco, tá? E o disco não poderia ser tocado até não sei quem, 2000 e não sei quanto, tá? Também não lembro agora a data. E ele tocou um pouquinho uma vez numa live dele e tal, mas ninguém ouviu. E aí o disco foi leiloado, o pessoal comprou, tá? E transformou o disco em NFT. Então, tem os NFT tokens lá, e cada token que tu compra libera, acho que se não tô enganado, 5 minutos do disco. Tá? Até o dia que todo mundo comprar todos os NFT e aí... O disco vai estar liberado. Vai estar liberado. Eu vou pegar a informação com mais precisão aqui, mas só pra dizer, o que eu queria lembrar é que essa semana ou ano anterior, teve uso de NFT. Sim, um que eu não ouvia há muito tempo, mas teve. Não, a tecnologia por trás ainda continua sendo usada, né? No final das contas, é criptografia, né? No final do... Sim, por trás disso tudo. Tem um monte de ferramenta esperta sendo usada por trás só pra fazer uma coisa que é muito estranha, que é compartilhar imagem de máquina. Aqui, ó. Originalmente, a cópia física é de 2014, tá? É a Once Upon a Time in Shaolin, tá? Esse é o nome do disco do Wu-Tang Clan. E só tem uma cópia, né? Só tem uma cópia física, tá? E agora ele foi transformado em NFT. Os fãs podem comprar por $1. Então, o NFT, né? E o álbum tem um banimento de 88 anos de uso comercial. E cada vez que alguém compra um NFT, reduz por 88 segundos, tá, o tempo de banimento do disco. Então, tu pode participar da publicação gradual do disco. E quem tinha o disco antes... Tá. Deixa eu só ver aqui, ele foi comprado aqui, o ownership, aqui, ó, o Skrelly, o Martin Skrelly. Se pesquisarem quem é esse cara, assim, eu não vou dar adjetivos aqui, que daqui a pouco, né, vai que o cara tem representante no Brasil, não sei eu, mas o cara fez dinheiro comprando remédio que valia pouco, assim, quase não dava lucro na indústria farmacêutica, mas tinha muita gente usando. E da noite pro dia, eu vou dar um exemplo assim, ele passou um negócio que custava $5 e passou a cobrar $100. Tá? Ele começou a fazer dinheiro desse tipo de medicamento. Começou a atingir um monte de gente. Então o cara não é boa pessoa. Tá? Mas é isso. Fechou pra isso. O Lucas tinha colocado antes aqui sobre os usos, né, em relação da IA, e eu acho que dá pra fazer. Uma coisa que a gente sempre cita aqui, o nosso amigo Paulo Renan, né, ele já falou algumas vezes assim, tá, mas pra que, que a gente estará usando a IA, né? Esse pra quê, eu acho que dá para relacionar, voltando agora para o Instituto, dos objetivos gerais, né? Porque lá no próprio site de vocês a gente tem os objetivos do Instituto e a gente também tem esse alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Não são todos, pelo que eu entendi, vocês teriam alguns ali que vocês seriam mais ligados, né? Mas se você puder falar um pouquinho sobre essa relação de vocês com os objetivos do Instituto e também com esses objetivos do desenvolvimento sustentável, porque no final das contas eu acho que até tem uma relação aí com IA, né? Quando a gente fala consumo responsável, redução de desigualdade, energia limpa, que são os aqui... É o que eu falo, energia limpa é muito relacionada, né? Claro, né? Fala um pouquinho pra gente dessas relações aí. Quando eu não participei da fundação do Instituto, né, eu entrei um pouco depois, então eu não posso dizer sobre o processo que a gente fez pra chegar nesses 10 itens do esforço global, mas assim, essa agenda da ONU, apesar de falar a agenda da ONU só uma coisa meio dá um gatilho para um monte de conspiracionista. Mas são 30, né? 30 objetivos que, por exemplo, é impossível você olhar para eles e discordar de algum deles, né? Tipo, vocês olharem, tipo, são todos muito, obviamente, coisas que se precisa fazer. E o Instituto olhou e viu, tipo, quais eram alinhados com o que a gente tinha como missão antes no partido e o que a gente era capaz de entregar, né? O Instituto, curiosamente, ele tem a sede numa cidade lá em Minas Gerais. Uhum. Uma cidade pequena, então uma das ações que a gente tem é de ensinar as crianças da rede pública programação. Então, assim, a gente vai olhou para aquilo e falou, beleza, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com educação, ajudar o pessoal da escola pública no contraturno, da cidade que a gente tem uma sede. O que a gente consegue fazer discutindo tecnologia, né? Então, por exemplo, IA é super divertido, ficar gerando imagem de IA é super divertido, mas assim, trazer para luz o gasto, por exemplo, de energia que isso tem, o fato que para treinar e para manter um modelo desses, você tá queimando carvão em algum lugar na China, é importante você trazer isso para luz. Então, a gente olhou para isso, viu as coisas que a gente consegue atuar, né? É muito isso, é o que a gente sabe fazer. E o que as pessoas que estão no Instituto sabem fazer, como a gente consegue ajudar. Então, a gente chegou nesses 10 dos 30 que tinha. Eu acredito que são 30, eu posso estar errado no número de objetivos da ONU. E a gente chegou, quais estavam alinhados com os objetivos que a gente já atende dentro do Instituto, né? Então, a gente tem um foco grande em educação. A gente quer, inclusive, expandir com criar alguns materiais para ajudar a ensinar certas coisas que a gente acha importante que as pessoas saibam. A gente tem um trabalho forte na questão de copyright, inclusive, talvez o único instituto que... Não único, mas um instituto que tem CNPJ fala abertamente que, tipo, olha, pirataria não é um problema tão sério assim quanto vocês estão pensando. Uhum. Então, é importante a gente falar dessas coisas. Então, assim, a gente chegou nesse alinhamento, né? Chegou nesses 10... E que tem muita relação com os que a gente já tinha, né? A própria questão da pirataria, né? A relação que você tem do uso privado, né? Da cópia privada, que é uma coisa que há muito vem se discutindo em vista até de se renovar, de se revisar a lei de direitos autorais, né? Lá no próprio Marco Civil, lá em 2014, ou pré-2014, tinha discussão também, né? De você, vamos tentar rever aqui a lei de direitos autorais, e aí teve a discussão dos direitos autorais e disse, não, vamos deixar isso para depois do Marco Civil, para discutir, sobretudo, começar a olhar para essa questão da cópia privada, né? Dessa coisa de você fazer a cópia para o teu uso próprio, que é uma coisa que vem sendo aceita, vem sendo discutida em vários lugares, e aqui a gente ainda continua com uma lei antiga em relação à tecnologia atual, né? Sim, e aí só já vou... Só puxar disso, né? Isso é um trabalho que o Partido Pirata começou quando chegou no Brasil os famosos, internacionalmente, os copyright trolls, né? Uhum. Que são essencialmente advogados, escritórios de advocacia, que trabalham que o trabalho deles é entrar em contato com pessoas que supostamente acessaram conteúdos que têm copyright e mandar uma carta ou um e-mail pedindo um valor pra corrigir o erro que a pessoa cometeu ali, né? Tipo, falando pra pessoa, olha, você pode mandar pra gente R$3.000 aqui que a gente não entra com o processo. Eu lembro disso, Lucas, era o valor mágico dos R$3.000. Eu lembro disso, gente, que... Era os R$3.000, eu lembro assim que era... O valor era esse, era R$3.000. Tipo assim, exato, da onde que tirar esse valor eu não sei, mas enfim. Você baixou Hellboy 2 e aí você tem que pagar R$3.000 por causa disso, tipo, além de ter sido punido já por assistir o filme. eu até não vi, mas não sei dizer. Baixa aí depois pra você ver, né? Tem uma ideia, né? E assim, aí o Partido Pirata criou, né, um e-mail pra ajudar as pessoas, porque, assim, aparentemente não existe nada na legislação brasileira que tipo, realmente faça esse valor de R$3.000 fazer algum sentido. Uhum. E a gente tem um e-mail lá para quem receber essa carta e precisar de alguma ajuda, pelo menos de alguma informação. É, tem o e-mail copyrighttrolls@partidopirata.org, que agora chega pra gente no Instituto. Uhum. Que tipo, a gente consegue dar algum auxílio, pelo menos, pra falar pro pessoal, olha, marca esse e-mail como lido e deixa pra lá que não dá em nada. É, e se vocês verem os tipos de e-mail que chegam, o fato de eles parecerem um scam, assim, um golpe, é assim, assustador. Uhum. Tipo, é um e-mail que fala, olha, você cometeu um crime, você precisa acessar esse site aqui e fazer um depósito de R$3.000 nessa conta. É muito parecido com qualquer golpe que você encontra de phishing na internet. Assim, não dá pra diferenciar um e-mail legítimo, seja lá o que for legítimo nesse caso, de um e-mail de phishing que você receberia por ter uma conta de e-mail na internet. Assim, então é... Isso é um negócio que a gente ainda mantém, o canal de comunicação pra ajudar quem tá com esse problema. E isso é uma coisa que a gente herdou lá do Partido Pirata, né? A gente, inclusive, tem aqui, Lucas, você nos passou o site, né? Então a gente vai deixar aqui no show notes. Mas apenas para dizer que, além do Instituto, a gente tem aqui, além do Partido Pirata, à época, né? A gente tinha envolvido aqui nesse grupo de pessoas com uma nota conjunta aqui, grupos como, institutos como a Coalizão de Direitos na Rede, o Creative Commons Brasil, o IDEC, sim, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, grupo de estudos em direito, nossos amigos lá do IPREC. Uhum. Então, assim, é uma coisa muitíssimo amparada por todos os lados, seja técnicos e jurídicos também, né? Porque você pode, às vezes, pensar de forma até legítima. Não, eu não tô alinhado lá com os objetivos do Partido Pirata. Não, não é só isso. Você tem institutos como o próprio IDEC aqui, né? E o Creative Commons Brasil, Coalizão de Direitos na Rede, que também estão interessados, porque daí você tem eventuais abusos sendo cometidos, né? Num cenário, sim, bem de discussão bem delicado, né? E aí, pegando do ponto de vista técnico, tem um uso esquisito, porque o que... A carta chega pra você por causa do IP que você usou, do IP que eles pegaram acesso no servidor lá do seu provedor, né? Uhum. Só que assim, é o provedor que passa essa informação pra eles, né? E assim, o endereço IP não garante que o usuário final é aquela pessoa. Isso não era verdade quando toda a internet era cabeada, a internet de casa. Hoje em dia é muito menos com Wi-Fi e... Uhum. O endereço IP que chega no meu roteador, ele é compartilhado por muitas máquinas que eu não tenho controle. O meu não, porque eu sou paranoico, então meu ISP é escondido e tem senha forte e tal, etc. Mas normalmente os Wi-Fi são tipo públicos e todo mundo consegue acessar, e muitos não tem senha ou tem uma senha que é simples e tal. Então assim, é usar o IP pra falar, não, você, fulano, que paga a conta desse IP, é o cara que baixou esse filme, é um absurdo, tecnicamente falando, completo. E sem contar que eu não sei exatamente como é que eles estão fazendo isso, mas imagino que eles estejam pedindo essa identificação pros provedores por via extrajudicial, né? A gente também não sabe como isso é feito. Uhum. A gente não, pra eles não pegarem tem... essa informação de saber que esse registro e tal... Isso aí não deveria ser bem assim pra consultar, né? Mas deixa, Lucas, eu vou pegar um outro assunto aqui em que vocês podem ter sido... Vocês, Instituto, não, porque foi antes, né? Que tu participou. Mas tu pode ter sido acusado de alguém por alguém por ter sido um troll você também. Por não deixar as pessoas esquecerem os twitters que elas escreveram e depois disseram que não escreveram e apagaram, tá? Que é o projeto 7CO. É essa a pronúncia? 7C0. Aqui a fonte que a gente usou aqui. O 7C0. 7C0. Tá? O que é o 7C0? Tá? Explica pro pessoal o que o 7C0 fazia. E como é que tá esse projeto? Como é que aconteceu? Qual foi o resultado dele? Ou os resultados? Vocês sofreram também por terem feito o que fizeram? O que, é que vocês fizeram? Explica um pouco aí. C0, primeiro, só para contar o nome, que agora 7C0 é 1984 em hexadecimal, né? Ah, então, que legal! Cara, agora eu passei vergonha porque eu nem me dei o trabalho de tentar fazer isso pra ver. Pra... Ah, mas é... Mas cara, bate secada, bate secada. Muito faltou bom. Um X na frente, né? Podia... Por favor, podia, né? Podia. Põe um 0X ali na frente, porque senão isso não passa no programa mesmo, cara. É. Bom, aí, claro, se tivesse posto um 0X, aí... aí sim, não vou me sentir mais culpado agora. Tinha que ter. Então a ideia do projeto era que. E se vocês entrarem, eu acho que o site ainda tá no ar, eu não derrubei ainda, tá. Eu acho. Tá sim. Mas é. Tava com ele aberto. A primeira frase lá é do Orwell, né? Então a ideia era meio que baseado no, na questão do livro, uma das questões que o Orwell trata no 1984, que é. É, como o controle do passado influencia o presente e o futuro, né? Uhum. Eu... Tinha aquele monte de gente reescrevendo, trocando as notícias de jornais e tal. Exatamente, muito... é. Eu uhum. falei, beleza, o fato que o Twitter, né, o ex-Twitter e agora X, permite que um cara que é chefe de Estado apague um tweet sem manter nenhum registro de que, um, aquilo foi apagado e, dois, o que estava escrito lá... eu achava um absurdo e eu falei, beleza, o que eu posso fazer além de achar isso um absurdo e reclamar no próprio Twitter, que é a única coisa que eu... É sozinho? Você atracou a fazer sozinho isso? Isso, aí eu falei, eu vou escrever um código, vou escrever um script em Python e vou raspar a conta de algumas pessoas. E no começo começou com algumas pessoas, depois alguém me passou... Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas um cara de um cientista social me passou uma lista com todos os deputados brasileiros da legislatura 2019-2022. E eu peguei e falei, beleza, vou seguir todos eles. Então eu tinha um robozinho que seguia todos esses caras e baixava todos os tweets que eles escreviam. Então de minuto em minuto eu ia lá, olhava os tweets que eles tinham escrito, gravava no banco de dados... E uma vez por dia eu fazia uma varredura e via se esses caras, se esses tweets ainda estavam no ar. E quando não tava, eu fazia um tweet falando, fulano apagou o tweet e tal. E postava o conteúdo de novo e tal, recuperava o conteúdo. Então era um... foi um trabalho bem, bem divertido de fazer. Eu imagino. Ele deu menos problema do que eu imaginei que daria no começo. Eu lembro de ter conversado bastante com bastante gente sobre, tipo assim, beleza, isso aqui tá, eu estou legalmente amparado por fazer isso, ou eu posso te fazer algum ruim muito grande. Mas eu decidi que eu poderia considerar que uma conta pública de um deputado é parte do mandato dele, e o mandato dele tem uma obrigação de publicidade, e então eu tava razoavelmente, ia ser difícil dar problema. E tirando algumas acusações de um pessoal da direita de que eu estava perseguindo os políticos de direita no Twitter, deu pouco problema, assim. Teve algum barulho uma vez, eu acho que foi na época que teve, não sei se vocês lembram, o rolo da vacina, da Covaxin, que teve um superfaturamento e alguma coisa assim. E tinha um monte de deputado de direita que apagou tweets falando que... Ah, essa aqui é a vacina boa, que não é a vacina chinesa e não sei o quê. E aí quando saiu a notícia de superfaturamento, eles apagaram isso em massa. E eu recuperei. Aí quando eu recuperei isso, rolou algumas críticas, alguns xingamentos e uma outra ameacinha, mas nada que fosse muito, muito complicado. Se eu bem me lembro, o robozinho ele ficava dizendo, fulano apagou tal coisa. Tá aqui o tweet. Isso. Era isso, né? Exato. Era, um print, ou ele simulava um print, eu tirava um print, eu não lembro como é que era. Eu cheguei a fazer as duas versões, eu cheguei a fazer o print, mas o print ficou muito pesado pra mim. Porque isso eu desenvolvi, eu pagava os servidores todos disso, então, tipo, ficar armazenando print na Amazon lá, que é o servidor que o sistema tava, foi ficando meio caro. Então, assim, eu comecei a gravar só o texto. Até porque print é muito fácil de forjar também, então não tinha grandes valores gravar o print versus gravar o texto. Então, mas eu sempre recuperava. No começo eu marcava a pessoa, colocava a arroba do deputado que apagou. Mas aí o próprio Twitter me baniu, e eu fiquei banido um mês e pouco do Twitter, o robozinho, porque eles falaram que isso era harassment. E eu eu argumentei com eles, eles concordaram que no caso tinha um certo valor cívico, não sei o quê, mas eles pediram pra eu tirar a arroba e eu, mas eu mantive só o nome do deputado, então... Uhum. E depois com a entrada do Elon Musk, isso... Como é que foi? agora o Guilherme explodiu tudo. E, então, quando o Musk entrou, a primeira coisa que ele fez foi anunciar que cobraria pela API do Twitter. Uhum. É, foi imediatamente a primeira ação dele, né? E aí eu percebi que o robozinho tava ali com os dias contados. Curiosamente, antes do Musk entrar, eu participava de algumas reuniões com a equipe do Twitter gringo. Uhum. É, porque eles queriam pessoas que eram usuários da API para conversar, para entender. E eu lembro que a última conversa que eu tive com eles falaram, não, pô, a gente tá pensando, vê se tem um jeito da gente remunerar as pessoas que desenvolvem coisas com a nossa API. Uhum. E mantém dentro do Twitter. Então, em 3 meses eu fui de... Existia uma perspectiva de ser remunerado pelo robozinho para ter que pagar pro negócio continuar funcionando. E no começo eles falavam que ia ser alguma coisa tipo $100 por mês para manter o robozinho funcionando, que já era completamente proibitivo para mim, mas... É, quando saiu o preço real, né, eu fiz uma pequena análise pra ver, falei, não, às vezes eu consigo manter, eu consigo, tipo, pedir mais dinheiro lá no Apoia-se, ver alguma coisa assim. Mas aí o valor que eles estão cobrando é $42 mil pro uso que eu fazia do... Tudo isso, cara? $42 mil por mês? Por mês, é. pra conseguir manter o que eu fazia. Então, assim, eu não vou conseguir isso no Apoia-se. $42 mil. $42 mil. É. Por mês, né? Não, cara, não faz sentido, meu. Não, e... Não, até faz, né? Faz, é pra você não fazer, né? É pra não fazer, é. Pra não fazer. Não, aí tu diz, eu pago. Não, agora vai custar $100 mil. Então, foi um negócio bem de tipo, eu falei, não, beleza. É, $100 eu já tava, tipo, falando, beleza, $100 talvez eu consiga manter por mais um ano, é proibitivo, mas eu consigo me virar. Mas aí, quando saiu o valor real ali, eu falei, nossa, não dá nem pra considerar. É. Sabe que eu acho que esse projeto, o que eu achava interessante de pensar, e o que é interessante de pensar nessa perspectiva é que você está jogando luzes ali numa questão de transparência dos mandatos, numa questão de como essas pessoas se comunicam com o público, se de repente nós não teríamos que pensar em contas específicas para políticos, né, com, você tem lá políticos que bloqueiam as pessoas, né, que enfim... Então, seria uma coisa que se poderia estar pensando, né, em um momento assim, ou em situações de pressão e normais, temperatura e pressão normais, a gente poderia estar pensando, né, pô, vamos pensar num tipo de conta específica para gestores públicos, visando, sim, né, nenhum tipo de discriminação, mas visando transparência, visando atingimento da, sei lá, do bem público, e não o uso desse tipo de conta com finalidades nem sempre tão republicanas, né? Sei lá, acossar pessoas, perseguir pessoas. Até acho que nem essa é a grande questão, mas no teu caso era mais a transparência mesmo do processo como um todo, sim, me parece, né? A preocupação. Exato, e principalmente que assim, as pessoas apagam. E isso foi uma coisa que eu descobri, as pessoas apagam tweets muito velhos. Uhum. E esses são os que tinham coisas mais interessantes, né? Eu lembro que, tipo, a conta começou a ser seguida por muitos jornalistas e tal, que conseguiram escrever notícia em cima do fato que o cara tinha apagado um tweet, né? Eu lembro de um caso do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, na eleição ali do meio do mandato dele, ele apoiou... Eu não vou lembrar agora o nome. Mas ele apoiou um candidato no Rio de Janeiro pra ser vice dele. E era um cara que ele tinha várias críticas no Twitter dele. Feito várias críticas há, tipo, muitos anos atrás. E aí ele foi lá e apagou essas críticas. E aí isso é muito interessante, né? Que o cara, tipo, ele olhou e falou, não, já que eu vou apoiar esse cara, eu preciso apagar essa crítica que eu fiz dele. E aí foi onde o robozinho foi lá e falou, olha, o Marcelo Freixo apagou as seguintes tweets. Eram, tipo, 3 tweets criticando o mesmo cara. E aí, tipo, saiu uma notinha no Globo lá do Rio de Janeiro falando deputado Marcelo Freixo apaga tweets após apoio a não sei quem. Foi, tipo, foi muito pior pra ele do que se ele tivesse deixado os tweets lá, porque eram tweets de, tipo, 4 anos atrás. Ninguém ia ter procurado. Acho que foi aqui, ó. Tem uma do Globo aqui. que era inclusive a candidatura do Freixo, eu não sei se não é outra essa aqui, Freixo apaga a publicação sobre candidatura de Haddad em São Paulo. Foi, acho que foi isso? Em 22, cara. Não é sobre o Haddad. Mas teve assim, uma com o Haddad também aqui. Deixa eu ver se não tá envolvido aqui, se não, vocês não citaram, mas acho que eles não citaram, não. Vamos ver aqui. No próprio site, no site que ainda está no ar, tem lá na mídia, tem algumas reportagens. O Metrópolis fez toda uma reportagem ranqueando quais foram os políticos que mais apagaram tweets com base nos dados retirados do teu site, né, Lucas? Interessante, sim, né? Sim, a gente teve, eu tinha um portalzinho de acesso aos dados, né, então às vezes o jornalista falava, tem como fazer um ranking, quem apaga mais? E a gente sempre mandava pra eles, eu criava ali um dashboardzinho ali em cima do banco de dados e compartilhava. Então foi esse projeto teve muita exposição na mídia, porque é isso, né? É um assunto de interesse, né? Tipo, e aí só amarrando um negócio lá no começo, aqui é onde eu vou me dar o direito de falar que eu fiz algo que o Aaron faria, né? Que é... Eu poderia muito bem ter escrito um texto, feito ativismo, escrevendo um texto falando, olha, eu acho um absurdo políticos apagarem tweets. E acho que isso tem que mudar. Mas primeiro, eu não sou capaz de escrever bons textos. Eu não sou um bom escritor em português. E então eu decidi escrever uma coisa em Python que dissesse a mesma coisa, mas que não só dissesse isso, mas como que atuasse em cima do problema, né? Então eu... o meu ativismo de reclamar da forma que o Twitter lidava com essas contas foi feito através de código e não de falar. Não que falar só seja ruim, mas é que tipo, existe muito ativismo que dá pra gente fazer com programação, com construir coisa em cima de código, construir ferramenta mesmo. Então, eu acho muito importante isso, de a gente saber que dá pra atuar, dá pra ser um programador e ativista e junto, assim, não é um problema. Lucas, nos fala um pouco agora, voltando agora pro Instituto, tá? Nos fala um pouco dos cursos abertos no Stream, né? E do Hackathon. Aí depois ainda tem o Shorts Day ali, que o Guilherme já levanta na sequência, né, Guilherme? Uhum. Sim. Pode falar também já do tá, então já estraguei o do Guilherme ali, já junta tudo então. O Aaron Shorts Day também. Já emendo tudo. O nosso, como eu comentei, né, o Instituto tem um objetivo de trabalhar com ensino, né? E uma das duas coisas que a gente faz é a gente tem esse ensino no contraturno, lá em Minas Gerais, mas a gente tem também o TEL, que é membro do Instituto, e tem o streaming dele lá no Twitch, e agora ele tem no YouTube também, que chama Tell Me Why. Tell Me Why, o nome é ótimo. É maravilhoso. Mas eu já reclamei com ele que ele não toca tanto Backstreet Boys quanto o nome dele promete. A Backstreet Boys, cara, agora... Tá, definitivamente tu não tá programando 10 anos atrás. Tu não tá programando 10 anos. O Tell Me Why é do Backstreet Boys. Sim, sim, é. Mas agora tu me trouxe uma lembrança. Backstreet Boys, cara. Que se eu não tenho enganado, eles nem cantavam, tá? Depois pegaram, parece que eles cantavam. Não, cantavam sim. Eu não sei se não era eles que não pegaram eles com playback. Tinha uns rebos assim, cara. É menudo. Backstreet Boys cantava. Não vai falar mal do menudo. Eu tenho um Tiny Desk lá do Backstreet. Street Boys? Não tem? Tem. Da NPR? Tiny Desk. Boys? Tiny Desk. Sim, da NPR. Do Tiny Dex. Do Tiny Dex. É. Eu vou procurar, mas vai... Vai falando aí, Lucas, que eu procuro aqui depois. E o Theo, ele tem todo um trabalho nas lives dele de trazer... De ensinar coisa mesmo. Então, lá no streaming dele, ele dá vários cursos. Ele organiza em... diferentes semanas e muito focado em dados, ciência de dados. O Theo é estatístico de formação, então ele manja muito. E os cursos são parceria do Instituto Aaron Schwartz com ele. Então, assim, você quer aprender, quer saber mais sobre ciência de dados, vai lá pro canal do Theo, ele tem bastante coisa. Curiosamente, se você for em alguns canais alguns sites que vendem que vendem cursos com desconto, que faz aquele golpe de você comprar o mesmo curso com uma senha e compartilhar e tal, e fazer todo um esquema de rateio. Você vai achar os cursos do Theo lá, nesse site de rateio, o que é um absurdo, porque os cursos deles são gratuitos. Então, os caras te vendem por R$60, falando que é barato um negócio que é gratuito. Então, assim... Mas a gente oferece os cursos gratuitamente. Se você... E, lógico, você pode assinar o canal do Theo, tem benefícios pra quem assina. A gente... você pode fazer doações via Instituto Arnold Schwartz pra financiar também o trampo do Theo. Mas e sigam lá, é muito, muito legal. Os cursos deles são muito bons. Outra coisa que o Instituto faz, que esse é um compromisso anual nosso, né? É o Arnold Schwartz Day, que acontece no meio de novembro, comemorando ali, celebrando o Arnold Schwartz, rememorando o nascimento dele. Então, todo novembro a gente organiza algum evento. Existe um movimento internacional do Arnold Schwartz Day, que a gente faz parte, e então normalmente a gente reverbera alguma coisa que tem do movimento internacional também, mas organiza várias coisas no Brasil. Esse ano a gente tá organizando um hackathon, vai ser no fim de semana do 15 e 16 de novembro, vai ser com a Inatel. Os detalhes ainda não estão todos certos, mas a gente já sabe que vai rolar, então assim, acompanhe no site do Instituto Arnold Schwartz que a gente vai dar detalhes lá. E a gente vai fazer convites pra muita gente. Então agora eu sei que eu vou fazer um convite pro Segurança Legal também, pra vocês fazerem alguma coisa na semana ali, pra gente fazer essa celebração. A gente tenta trazer mais gente, a gente fez no ano que o Instituto nasceu, né? A gente fez uma live super legal com muita gente participando, inclusive de fora, relembrando as contribuições do Aaron. Então, assim, é um negócio que a gente sempre faz e tenta movimentar. Às vezes a gente consegue passar... Não sei se vocês já viram, mas o Aaron tem um filme, né? Sim, eu vi o filme. Golden Boy. The Internet is on Boy, se não tô enganado. Isso. É. Então a gente às vezes passa em algumas universidades, faz algumas sessões do filme, mais uma discussão sobre a história do Aaron. Então são eventos que a gente sempre tenta organizar e convidar bastante gente para participar, para lembrar, para mencionar, para trazer a ideia da memória do Aaron ser celebrada, né? Porque é um cara que trouxe muito e não é tão celebrado quanto deveria. Quanto deveria. Eu acho que posso falar por ti também, né, Vinícius? Mas a gente está à disposição, né? Sem dúvida. E a gente pode, quando chegar lá também, além da gente fazer alguma coisa com vocês lá, se vocês assim desejarem e a gente conseguir organizar, vamos fazer um episódio também aqui. Né? Pode ser fora daquela semana ali que vocês vão estar envolvidos, depois a gente faz um episódio também trazendo para o segurança como é que foi o evento. Pode ser pós-evento até, Guilherme, para contar como é que foi, né, etc. E a gente anuncia antes também, te ajuda a divulgar. Vamos lá. Eu só quero fazer uma correção aqui. Na verdade, essa área musical não é bem a que eu escuto, assim, mas eu acabei confundindo. Eu não achei o Backstreet Boys na NPR, Tiny Dex Concerts. Os vídeos que eu encontrei é tudo de 13, 14 anos atrás. Então, senhor, por favor, consulte. Porque eu acho que esses caras, sim, tinham um problema com playback. Eu tenho uma memória muito vívida disso. Deixa eu me explicar aqui. Na verdade, eu confundi o Backstreet Boys com o NSYNC, que é outra boy band. Que daí o Justin Timberlake, do NSYNC, participou de um Tiny Desk lá do NPR, que é bem bom, por sinal. Fecha parênteses dessa discussão musical aí. Deixa eu colocar aqui uma última pergunta, Lucas, antes de você, enfim, fazer teu encerramento aí, né? Vocês também têm um projeto de mapeamento de cozinhas solidárias? Como é que está sendo esse projeto? Esse foi um negócio muito, muito curioso, né? Porque teve a tragédia do Rio Grande do Sul, vocês sabem muito mais do que a gente, de tudo que rolou, né? Uhum. E tá rolando, exato. Não terminou o negócio, tem um monte de gente em abrigo, tá... Sim. Tá punk a coisinha. A gente teve alguma discussão lá no Instituto de... Beleza, a gente consegue fazer alguma coisa. Na época não tinha ninguém do Rio Grande do Sul. Agora tem uma pessoa do Rio Grande do Sul no Instituto. Que ele é do Match Hackers. Pode ser. Deixa eu até ver aqui. E ele tá... tá fazendo parte do instituto, e a gente tava nessa discussão de dá pra fazer alguma coisa, e a gente chegou na conclusão que não tinha muito o que fazer, porque tava todo mundo muito longe, a gente conseguia fazer doação, esse tipo de coisa, mas não dava, não tinha nada pra atuar. E, coincidentemente, o pessoal do CONCER, do Rio Grande do Sul, chegou com a necessidade e falou: a gente precisava fazer um mapeamento, fazer um site que as pessoas consigam acessar a informação de onde estão as cozinhas solidárias no Rio Grande do Sul, porque tem muitas, tem várias que abriram só por causa da tragédia, então tem várias cozinhas que estão distribuindo refeição por conta da tragédia, e a gente precisa organizar essas informações melhor e colocar isso disponível em algum lugar e tal, para as pessoas conseguirem acessar. E essa necessidade chegou pra gente, e a gente falou: pô, pronto, né? Então, agora temos um lugar pra gente atuar. A gente pegou um outro site que a gente conhecia em código aberto, fez ali um fork. Vamos colocar no ar ainda, não vou conseguir anunciar o endereço, porque a gente teve um monte de não é nem percalços, tipo, é o processo mesmo que a gente não tem as informações. O CONCER não tem essas informações, com todas as informações que eles precisam para divulgar. Tem algumas e não tem de todas as cozinhas. Então a gente começou fazendo um formulário para as pessoas conseguirem colocar as informações delas. E aí está no processo de validar se as perguntas estão atendendo. E como a gente está fazendo em parceria com o CONCER, a gente não vai... não pretende atropelar, né? Então a gente vai soltar e vai ser, tipo, de novo, tudo... Que é o negócio que é o mínimo, a gente pensa, né? Vai ser em código aberto, vai ser tudo disponibilizado, as informações ali o mais claras possíveis de como tudo foi feito. E a gente depois encontrou um negócio que a gente achou bem, bem estranho, e eu particularmente achei bem estranho, que tem um site dos abrigos, aí eu não sei se vocês já viram um site que tem uma lista de abrigos e o que eles precisam e tal. Sim. Que é um site meio aberto, né? Você consegue alterar as coisas lá, não sei se você já viu. Ele tem toda essa questão que ele é bastante, bastante escancarado. Mas o que me incomodou um pouco foi que... E aí, de novo, por fazer parte do Instituto. Que o pessoal que fez o site, eles se colocaram como uma startup... E não como tipo, um coletivo, ou só pessoas que estavam codando um site em código aberto. E eu falei: pô, que loucura esse pensamento essa mentalidade de startup, essa mentalidade empresarial no meio de uma situação de uma tragédia maluca que, tipo, a gente só precisava de solidariedade. Sim. E gente... fazendo o que precisa ser feito e, tipo, colocando no ar as coisas. Não, usar o termo startup me incomodou horrores, e aí eu falei: nossa, a gente precisa fazer um negócio completamente, completamente oposto disso. A última coisa que a gente precisa é de uma startup agora. É verdade, é a forma como a gente vê, né, e como a gente pode ajudar. Eu acho que no final das contas se alinha com os próprios objetivos de vocês aqui, né? Eu estou no site de novo: promover oportunidades de aprendizado, projetos e programas voltados para educação, qualificação, desenvolvimento de uma comunidade de interessados em inovação, ciência, cultura, tecnologia, criatividade, promover e dar apoio ao uso de tecnologias e padrões que permitam seu livre uso, livre estudo, né? Isso aqui é muito importante: os ideais da ética hacker perante a comunidade e o poder público, esclarecendo desentendimentos acerca do tema, que a gente sabe que obviamente tem, né? E o uso da tecnologia e inovação para a igualdade de gênero, aumentar o uso das tecnologias de base, para promover o empoderamento das mulheres e segurança também. Eu acho que deu para ter uma ideia bem interessante, assim, do que vocês têm feito, né? Um pouco. Diga. Não, e principalmente acho que essa parte da ética hacker e do acesso livre, né? A gente quer muito que... É isso, software livre, dados, informação livre, e essa ideia do hacker, que é o cara que vai colocar a mão na massa para fazer alguma coisa, e não do hacker, o hacker mauzão do filme. Que, né? O cracker, né? Boa. Lucas, então, se você quiser aí falar um minutinho final aí, dar a tua mensagem final, se quiser falar alguma coisa que não foi perguntado, se quiser cantar uma música do Backstreet, Backstreet Boys. Pode ser qualquer Boys. Uma. Não, isso oh. Não, tá, Lucas? Essa parte, isso é brincadeira, não canta Backstreet Boys, qualquer outra coisa. Não, acho que o mais importante é recomendar, é convidar o pessoal a conhecer o Instituto, entrar no nosso site, que vai estar... Vai estar no show notes. Isso, isso aí. Pode falar. Mas institutoasw.org.br e acho que só o .org também redireciona para lá. Pode seguir a gente nas redes sociais, Instituto ASW, em todas elas. A gente tem um grupo no Telegram aberto para quem quiser chegar. O link tá no site do Instituto, se você falar que quer participar, você vai ser convidado para esse grupo aberto, você consegue entrar lá, a gente tenta discutir algumas coisas, a gente convidou o pessoal já para fazer parte de algumas iniciativas pelo grupo aberto, e em novembro a gente vai ter o Iron Shorts Day, e a gente vai anunciar todas as atividades, então vai ser... A gente já tá organizando isso, então por isso que eu já tô anunciando... Mas vai ter bastante coisa acontecendo lá. Então, assim, a gente vai... Venham conhecer a gente. A gente quer fazer mais coisas. A gente quer conseguir mais gente também que esteja disposta a botar a mão na massa e fazer coisas. Bom. Beleza. Já conta com a gente, no mínimo, para divulgação lá do Iron Shorts Day. E depois para a gente comentar como é que foi. Depois do ocorrido, né? A gente fazer um episódio aqui pra gente conversar um pouco sobre como é que foi, um balanço aí do evento. E qualquer outra coisa, né? Quiserem anunciar, falar alguma coisa, os microfones, como a gente sempre diz, pra várias pessoas que a gente gosta de conversar e acha que tem coisas a dizer pro mundo, podem sempre que quiserem usar aqui os nossos microfones pra falar, pra dar um... Agora numa posição muito boa, né? Ter sido pro mundo, assim, é pra me sentir num podcast. Cara, mas é... É pro mundo, tem um grupo, tem milhares. Sim, não, a gente tem... Milhares de pessoas. A gente tem uma audiência bastante qualificada, diria, dentro daquilo que a gente acompanha e tal. Sim. Inclusive pro pessoal da audiência que quiser ler, a gente faz alguns posicionamentos no próprio site do Instituto, e se vocês entrarem lá no site, quiserem apontar, criticar e discutir, a gente tem bastante coisa que a gente tenta se posicionar por lá, inclusive... A gente tenta falar o que outros institutos não falariam, né? Então, desde defender... a gente fez, por exemplo, uma nota de apoio ao Internet Archive, defendendo a questão das bibliotecas, que eles estão com problema com bibliotecas lá. Uhum. Mas a gente também fez coisa defendendo que, tipo, TV Box não é aqueles box de TV que a Anatel tem uma birra enorme... e quando a Anatel fala, tipo, porque se você colocar a TV Box, você vai ter mais risco de pegar vírus e tal, a gente fala, não, isso é mais propaganda pra evitar que você tenha do que realmente um risco real que existe, que você não teria instalando outras coisas. Então a gente tenta, a gente faz defesas que outras pessoas não fariam, a gente acha. A própria questão da privacidade, eu acho que tá tudo conectado, né? Eu acho que vocês vêm num momento... muito importante, né, que é a gente tá sendo tomado por todo esse hype da IA, as pessoas estão usando loucamente, sem ter noção dos problemas, dos erros, e aí você tem pessoas tendo até os seus próprios trabalhos aí sendo incorporados, né, sem autorização, enfim. Mas, Lucas, nós te agradecemos demais pela participação aqui no Segurança Legal. Foi uma conversa ótima. A gente espera que os nossos ouvintes tenham gostado. Como a gente disse antes, os microfones estão sempre abertos. Sempre que você quiser voltar, tiver um novo projeto, vocês quiserem falar alguma coisa, só basta avisar qualquer um de nós aqui que a gente, sempre que tiver aqui a próxima data, a gente já coloca. E é isso, cara. Agradecemos demais aí a tua participação. Agradecemos àqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.